onde você está, a brisa seu perfume já não traz. Nas esquinas, nos bancos, portões, onde você está, sua ausência preenche de vazio minha alma. Sinto medo, frio, estou só e indefeso. Onde você está? Se este vazio que me consome não é sua falta, há de ser a falta de mim mesmo, nesta loucura de ser você. Onde você está? Assim se ocultando, obriga-me ao martírio, impõe-me o castigo. Onde você está? Aprendi a ver o céu com seus olhos, a sentir com sua leveza. Encontrei a paz em seu silêncio. Agora que não é mais presente, sinto-me só, sinto a falta de mim mesmo. Onde você está?